ver Deus operando entre nós. Vejo águas do rio que vem direto da glória, trazendo renovo, trazendo vitória. Deus que não falha está neste lugar. Deus do impossível derrama sua Shekinah. É poderoso, Ele faz e acontece. O domínio é Dele, tudo lhe obedece. Ele tem nas mãos todo o poder. Ele pode, Ele faz, Ele tudo controla. É o domínio, é o poder. É Dele a obra, quem está com Ele não está sozinho. Basta uma palavra que está resolvido. Ele cura, Ele sara, Ele muda. Oprimido se liberta, o inferno se cala. Ele é dono de tudo, Ele nunca falha. Como nosso Deus, nada se compara. Ele pode, Ele faz, Ele tudo controla. É o domínio, é o poder. É Dele a obra, quem está com Ele não está sozinho. Basta uma palavra que está resolvido. Ele cura, Ele sara, Ele muda. Oprimido se liberta, o inferno se cala. Ele é dono de tudo, Ele nunca falha. Como nosso Deus, nada se compara. Quando um servo com fé busca e implora, do céu Deus atende, envia a resposta na hora. E logo o céu se abre, Deus derrama poder. Toda barreira que impede, Ele joga no chão. A força do mal não pode resistir. Meu Deus é forte, imbatível, é vencedor. Tome posse da vitória e comece a sorrir. Quando Ele age,